e nem Inuikão sem ver que ela tinha sido cega, parcial, injusta e absurda. Abre aspas, como foi mesquinho o meu comportamento, fecha aspas, exclamou ela, abre aspas, eu, que me orgulhava tanto do meu discernimento, das minhas capacidades. Eu, que tantas vezes desdenhei a generosa candura da minha irmã e gratifiquei a minha vaidade com inúteis e censuráveis desconfianças. Como é humilhante esta descoberta! Mas como é justa esta humilhação! Não poderia ter agido mais cegamente, se estivesse apaixonada. Mas foi a vaidade, e não o amor, a minha loucura. Lisonjeada pela preferência de um deles e ofendida com a negligência do outro, logo no início das nossas relações cortejei a parcialidade e a ignorância e expulsei a razão. Até este momento, eu não conhecia a minha verdadeira natureza, fecha aspas. Dela para Jane e de Jane para Bingley, os seus pensamentos seguiram um curso que em breve lhe sugeriram a ideia original de que a explicação do Sr. Darcy a esse respeito lhe parecera insuficiente, e ela voltou a lê-la. Que diferente foi o efeito desta segunda leitura! Como lhe seria possível dar valor às afirmações do Sr. Darcy num ponto e negar-lhe o noutro? Declarava ele que estava bem longe de suspeitar da afeição de sua irmã, e Elizabeth recordou-se da opinião de Charlotte. Nem tampouco poderia negar que fosse justa a sua descrição de Jane. Ela sabia que Jane, embora capaz de fervorosas afeições, pouco as exteriorizava, e reconhecia que havia nos seus modos uma placidez que raramente se encontra unida a uma grande sensibilidade. Quando chegou àquela parte da carta em que a sua família é mencionada, em termos mortificantes, mas merecidos, ela sentiu-se ainda mais envergonhada. No entanto, a justiça de tais afirmações era inegável, e as circunstâncias que ele mencionava, particularmente as que se referiam ao baile de Netherfield e que confirmavam as suas primeiras impressões desfavoráveis, não haviam causado uma impressão mais forte no espírito dele do que no seu. Elizabeth não ficou insensível ao elogio que Darcy lhe fizera, bem como a irmã. Tal elogio, porém, embora suavizasse a sua mortificação, não compensava o desdém que o resto da sua família suscitava pela sua conduta. E, ao refletir que o desgosto de Jane tinha sido de facto causado pelos seus parentes mais próximos, cuja singularidade prejudicava o bem de ambas, ela sentiu-se tão deprimida como nunca antes estivera. Após ter passeado pela Zinhaga durante 2 horas, entregando-se a toda a espécie de pensamentos, relembrando acontecimentos, determinando probabilidades e reconciliando-se como podia com uma mudança tão súbita e tão importante, o cansaço e a lembrança de que ficara muito tempo ausente fizeram que ela voltasse para casa, e, ao entrar, faz um esforço sobre si mesma, a fim de parecer alegre como de costume. Reprimindo todas as reflexões que a incapacitassem de tomar parte na conversação. Participaram-lhe imediatamente que os 2 cavalheiros de Rosings tinham aparecido durante a sua ausência, o Sr. Darcy apenas durante alguns minutos, mas que o Coronel Fitzwilliam esperara pelo menos 1 hora pelo seu regresso, quase decidindo-se a partir a pé em busca dela. Elizabeth fingiu sentir-se decepcionada, mas, na verdade, ela regozijava. Tinha perdido todo o interesse pelo Coronel Fitzwilliam, ela só pensava na carta. Capítulo 37. Os 2 primos deixaram Rosings na manhã seguinte, e o Sr. Collins, que tinha ido esperá-los ao portão para lhes apresentar as suas despedidas, voltou, pouco depois, trazendo a boa notícia de que eles pareciam estar de perfeita saúde e relativamente bem dispostos, apesar da melancolia que ultimamente parecia ter abatido sobre Rosings. O Sr. Collins dirigiu-se então apressadamente para Rosings, a fim de consolar Lady Catherine e sua filha, e, quando regressou, trazia, com grande satisfação, um recado de Lady Catherine, que, dizendo-se cheia de tédio, os convocava todos para jantar em sua casa. Elizabeth, ao encontrar-se de novo na presença de Lady Catherine, não pôde deixar de pensar que, se o tivesse desejado, poderia agora ser-lhe apresentada como a sua futura sobrinha, e sorriu ao imaginar a indignação com que Sua Excelência receberia tal notícia. O primeiro assunto abordado foi a diminuição que sofrera o grupo de Rosings. Asseguro-lhes que me sinto verdadeiramente afetada, disse Lady Catherine, creio mesmo que ninguém sente tanto a ausência dos amigos como eu. Tenho grande afeição por aqueles dois jovens e sei que eles também gostam muito de mim. Ficaram tristíssimos por partir, como aliás acontece sempre. O coronel conseguiu dominar os seus sentimentos até ao fim, mas Darcy parecia consternado. Mais do que no ano passado. Vê-se que aprecia Rosings cada vez mais. O Sr. Collins aproveitou a ocasião para elaborar um elogio, que foi recebido com um sorriso pela mãe e pela filha. Lady Catherine constatou, após o jantar, que a menina Bennet parecia melancólica, e, atribuindo imediatamente essa tristeza à proximidade da sua partida, acrescentou, mas, se é esse o caso, escreva sua mãe rogando-lhe que a deixe ficar mais um pouco. Estou certa de que a Sr. Collins terá o maior prazer em gozar por mais algum tempo da sua companhia. Agradeço-lhe muito tão amável convite, replicou Elizabeth, mas, infelizmente, não posso aceitar. Preciso de estar em Londres no sábado próximo, mas, sendo assim, só terá passado aqui 6 semanas. Contava que permanecesse 2 meses, pelo menos. Foi o que eu disse a Sr. Collins, antes da sua vinda. Não pode haver motivo para uma partida tão prematura. A Sr. Bennet passará bem sem se outros 15 dias, mas o mesmo não poderei dizer de meu pai. Ele escreveu-me na semana passada, pedindo-me que abreviasse a minha estada. Oh, se a sua mãe a dispensa, também o seu pai o fará. Uma filha nunca é muito necessária a um pai. E, se quiser ficar mais um mês, eu poderei levá-la comigo até Londres. Preciso de lá ir em princípios de junho. Demorar-me-ei uma semana, e na minha carruagem haverá espaço para uma de vós. E, se acaso o tempo estiver fresco, poderão ir a ti as duas, pois ambas são magrinhas. É muita bondade sua, Lady Catherine, mas creio que serei obrigada a seguir o meu plano anterior. Lady Catherine pareceu resignar-se. Sr. Collins deverá mandar uma criada com elas. Sabe como eu digo sempre o que penso e não suporto a ideia de duas jovens viajando sozinhas numa diligência. É deveras impróprio. Terá de tratar de mandar alguém com elas. Se há coisa que não tolero, é exatamente isso. As jovens devem ser sempre adequadamente acompanhadas e protegidas, de acordo com a sua situação na vida. Quando a minha sobrinha Georgiana se deslocou a Ramsgate no verão passado, fiz questão em que 2 criados acompanhassem. A menina Darcy, filha do Sr. Darcy de Pemberley e de Lady Anne, não poderia viajar de maneira diferente. Sou extremamente escrupulosa neste capítulo. Sr. Collins, providencie para que Donnie acompanhe estas 2 meninas. Alegra-me ter-me ocorrido tal pormenor, pois seria pouco recomendável mandá-las sozinhas. Meu tio combinou comigo mandar-nos um criado para nos acompanhar. Oh, o seu tio! Ele tem um criado? Ainda bem que há alguém na sua família que pense nestas coisas. Onde mudarão de cavalos? Oh, Bromley, naturalmente. se mencionarem aí o meu nome, serão muito bem servidas. Lady Catherine fez ainda muitas perguntas a respeito da viagem, e, como ela própria não respondia todas, era necessário prestar atenção, coisa que Elizabeth apreciou. Pois, de outro modo, com as preocupações que absorviam, ela correria o risco de se esquecer até do lugar onde se encontrava. As suas reflexões deveriam ser reservadas para horas solitárias, e, quando se achava só, entregava-se a elas com alívio. Não passava um dia sem que desse um passeio sozinha, e nele podia dar-se ao consolo de recordar as coisas desagradáveis. Já quase sabia de cor a carta do Sr. Darcy. Estudava a cada frase e os seus sentimentos para com o autor variavam frequentemente. Quando se recordava do seu estilo, enchia-se de indignação, mas, quando considerava a injustiça com que o tinha condenado e tratado, a sua cólera voltava-se contra si mesma, e o desapontamento por ele sofrido tornava-o objeto da sua compaixão. O Sr. Darcy despertava-lhe gratidão e o seu caráter respeito, mas Elizabeth não podia concordar com a conduta dele, nem podia, por um momento sequer, arrepender-se de o ter recusado, ou sentir sequer vontade de tornar a vê-lo. A sua anterior atitude para com ele era uma fonte constante de amargura e ressentimento, e os infelizes defeitos da sua própria família um motivo ainda mais forte de aborrecimento. Nada podia fazer para o evitar. Seu pai, limitando-se a troçar, nunca faria um esforço para corrigir as leviandades das suas filhas mais jovens, e sua mãe, cujas maneiras não eram muito melhores, continuava naturalmente insensível a esse mal. Elizabeth frequentemente reunia o seu esforço ao de Jane, numa tentativa de refriar as imprudências de Catherine e de Lydia, mas, uma vez que elas eram protegidas pela indulgência da sua própria mãe, que possibilidades teriam elas de se emendarem? Catherine, excessivamente influenciável e fraca e completamente sobre domínio de Lydia, levava sempre a mal os conselhos das suas irmãs mais velhas, e Lydia, voluntariosa e descuidada, nem sequer lhes dava ouvidos. Ambas eram ignorantes, indolentes e vaidosas. Enquanto existisse um oficial em Meryton, elas continuariam namorando, e, enquanto Meryton se conservasse àquela distância de Longbourn, elas viveriam caminhando para lá. Outra das suas maiores preocupações era o futuro de Jane, e a explicação do Sr. Darcy, inocentando Bingley, realçava o valor daquilo que Jane perdera. A sua afeição provava ter sido sincera e a sua conduta ficara livre de toda a censura, a não ser, talvez, a de uma demasiada confiança no seu amigo. Como era triste, pois, pensar que Jane fora privada de uma situação tão desejável, tão rica em vantagens e promessas de felicidade, pela extravagância e insensatez da sua própria filha. Quando, a essas recordações, se acrescentava a decepção que sofrera com Wicklow, era fácil acreditar que a coragem e o bom humor de Elizabeth, tão difícil de reprimir, estavam agora tão afetados que lhe era quase impossível manter na companhia das outras pessoas o mesmo tom alegre de outrora. Os convites para Rosings durante a última semana sucederam-se com a mesma frequência de ao princípio. A última noite foi passada ali, e Sua Excelência de novo se informou minuciosamente de todos os pormenores da viagem. Deu conselho sobre a melhor maneira de fazer as malas e insistiu tanto nesse capítulo que Maria, ao regressar, se sentiu na obrigação de desfazer todo o trabalho da manhã e tornar a fazer novamente a sua mala. Quando se despediram, Lady Catherine, com grande amabilidade, desejou-lhes uma boa viagem e convidou-as a voltarem a Oxford no ano seguinte. E a menina de Bourg levou a sua benevolência a ponto de fazer uma reverência e estender a mão a ambos. Capítulo 38º Sábado de manhã. Elizabeth e o Sr. Collins encontraram-se à hora do pequeno almoço, momentos antes de os outros aparecerem, e ele aproveitou a oportunidade para apresentar as suas despedidas com toda a formalidade que ele julgava indispensável. "Não sei, menina Elizabeth", proferiu ele, "se a Sr. Collins já teve a ocasião de lhe exprimir a gratidão pela visita que nos fez, mas estou certo de que não deixará esta casa sem receber todos os seus agradecimentos. Asseguro-lhe que o privilégio da sua companhia foi muito apreciado. Temos consciência dos reduzidos atrativos que a nossa humilde habitação possa possuir. A nossa vida simples, a exiguidade das dependências, o pequeno número dos criados e o pouco que vemos do mundo devem tornar Oxford extremamente aborrecido para uma jovem como a menina. Espero, contudo, que acreditará que tenhamos feito tudo em nosso poder para passar o seu tempo da forma mais agradável e que não duvidará da nossa gratidão pela sua condescendência." Elizabeth respondeu, exprimindo-lhe os seus calorosos agradecimentos e assegurando-lhe que tinha passado uma temporada muito feliz. Tinham sido 6 semanas muito agradáveis, e o prazer de estar com Charlotte, assim como as numerosas atenções de que ela fora alvo, faziam que fosse ela quem devesse mostrar-se reconhecida. O Sr. Collins ficou satisfeito, e, sorrindo, replicou com solenidade: "Sinto enorme alegria por saber que não passou o seu tempo de forma desagradável. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, e tivemos a felicidade de ter podido apresentá-la à mais alta sociedade. Graças às nossas relações com Rosings, tivemos a oportunidade de variar frequentemente a humilde cena doméstica, e creio podermos nos gabar de lhe termos proporcionado assim uma visita a Oxford pouco enfadonha. A nossa situação relativamente à família de Lady Catherine é realmente uma dessas extraordinárias vantagens de que poucos se podem gabar. Viu a intimidade que temos e os convites frequentes que recebemos. Na verdade, é preciso reconhecer que, apesar de todos os inconvenientes deste humilde presbitério, os seus hóspedes não são de modo algum objeto de compaixão, desde o momento em que compartilham da nossa intimidade com Rosings." As palavras eram insuficientes para traduzir a elevação dos seus sentimentos, e, na sua agitação, ele pôs-se a caminhar de um lado para o outro na sala, enquanto Elizabeth procurava, em frases curtas, servir simultaneamente a delicadeza e a verdade. "Creio que poderá levar consigo para Oxford City um relato muito favorável a nosso respeito, minha cara prima", continuou ele. "Estou certo de que possui, pelo menos, todos os meios para isso. Presenciou as atenções com que quase diariamente Lady Catherine cumula Sr. Collins, e espero que se tenha tornado evidente que a sua amiga não fez mal ao... Mas sobre este ponto prefiro guardar o meu silêncio. Permita-me apenas, minha querida menina Elizabeth, que lhe deseje do fundo do coração uma felicidade igual no casamento. A minha adorável Charlotte e eu só temos um espírito e um pensamento. Existe sob todos os aspectos, entre nós, uma notável semelhança de caráter e de ideias. Tudo indica que nascemos um para o outro." Elizabeth pôde afirmar que era essa uma grande felicidade e com igual sinceridade acrescentou que ela acreditava firmemente na sua harmonia doméstica, com o que muito se alegrava. Não a contrariou, contudo, ter sido interrompida no seu discurso pela entrada da pessoa cuja felicidade comentavam. Pobre Charlotte! Era triste deixá-la só em tal companhia. No entanto, era necessário reconhecer que ela a escolhera de olhos abertos, e, embora aparentasse uma certa tristeza por as ver partir, não parecia querer solicitar a sua compaixão. a casa, as tarefas domésticas, a paróquia, a sua criação de aves de capoeira e tudo mais ainda não haviam perdido o seu encanto. Finalmente, a carruagem chegou, as malas foram amarradas, os embrulhos levados para o interior e a partida anunciada. Depois de afetuosa despedida, Elizabeth foi conduzida até a carruagem pelo Sr. Collins, e, enquanto atravessavam o jardim, este encarregou-a de transmitir os seus mais respeitosos cumprimentos a toda a sua família, não esquecendo os seus agradecimentos pelas atenções que recebera em Longbourn quando ali estivera e as suas saudações para o Sr. e a Sra. Gardiner, embora não tivesse o prazer de os conhecer. Então, ele ajudou a subir para a carruagem. Maria imitou-a, e a porta estava a ponto de ser fechada quando, de súbito, ele lembrou que elas se tinham esquecido de deixar qualquer mensagem para as senhoras de Rosings. Naturalmente, acrescentou ele, desejarão que eu transmita os vossos humildes respeitos, com os vossos mais cordiais agradecimentos, pela bondade de que foram objeto enquanto aqui permaneceram. Elizabeth não pôs objeção, a porta pôde ser finalmente fechada e a carruagem afastou-se. Meu Deus, exclamou Maria, após alguns minutos de silêncio, parece que chegamos ontem, e, no entanto, quanta coisa não sucedeu, muita coisa, de facto, concordou Elizabeth, com um suspiro. Jantamos 9 vezes em Rosings, além das 2 vezes que lá fomos tomar o chá. O que eu tenho para contar? E Elizabeth, interiormente, acrescentou, abre aspas, e o que eu tenho para esconder, fecha aspas. A viagem decorreu praticamente em silêncio e sem qualquer incidente. 4 horas depois de terem saído de Oxford, chegaram à casa do Sr. Gardiner, onde deveriam passar alguns dias. Jane parecia de perfeita saúde e Elizabeth não teve oportunidade de observar as verdadeiras disposições de sua irmã, graças aos vários divertimentos que a sua tia tivera a bondade de organizar para elas. Mas Jane regressaria com ela em Longbourn e teria a ocasião de observar mais detidamente. Não foi sem esforço, no entanto, que ela esperou até Longbourn para contar à irmã a resposta do Sr. Darcy. Sabia ter em seu poder a possibilidade de fazer uma revelação que não só causaria grande assombro em Jane como desperta e agradavelmente em si o resto de vaidade que lhe restava. Era uma tentação a que nada se poderia opor, senão o estado de indecisão em que ela se encontrava sobre o número exato de factos que deveria revelar e o medo de ter de repetir certas coisas a respeito de Bingley que poderiam ferir Jane ainda mais. Capítulo 39. Na segunda semana de maio partiram as 3 jovens da rua Gracechurch com destino à cidade de Northfordshire, e, ao aproximarem-se do lugar em que a carruagem do Sr. Bennet as deveria encontrar, elas avistaram, como garantia da pontualidade do cocheiro, Kitty e Lydia, numa das janelas superiores de uma hospedaria. Havia mais de 1 hora que aquelas meninas se encontravam naquela localidade fazendo visitas frequentes a uma modista em frente, olhando de soslaio e demoradamente a sentinela de plantão e preparando um molho para a salada. Depois de darem as boas-vindas às irmãs, elas exibiram uma mesa posta com várias espécies de carnes frias, que tinham logrado encontrar na dispensa da hospedaria, que dizem a isto? Não acham uma surpresa agradável? Tencionamos convidá-las a todas, acrescentou Lydia, mas terão de nos emprestar dinheiro, pois gastamos o nosso naquela loja ali de fronte. Em seguida, mostrando as suas aquisições, olhem, comprei este chapéu. Não o acho nada se especial, mas resolvi comprá-lo, mesmo assim. Mal cheguei a casa, vou desmanchá-lo e ver o que poderei fazer com ele. E quando as irmãs lhe disseram que ele era, de facto, muito feio, ela acrescentou, com perfeita indiferença, ó, mas havia dois ou três ainda mais feios na loja, e, quando eu comprar um cetim bonito para o enfeitar, vão ver como ele ainda vai ficar. Além disso, não interessa muito o que possamos vestir este verão, pois o destacamento sai de Meriton dentro de 15 dias. Ah, sim, exclamou Elizabeth, com grande satisfação. Vão acampar perto de Briton. Gostava tanto que o pai nos levasse até lá para passarmos o verão, seria estupendo. Creio que não sairia dispendioso, e a mãe, principalmente, ficaria encantada por ir. Pensem só que verão mais enfadonho não teremos, se ficarmos por aqui. Sim, pensou Elizabeth, seria estupendo, de facto. Imaginem. Estas meninas à solta em Briton, com um acampamento repleto de oficiais, quando aqui, com um reduzido destacamento e um baile mensal em Meriton, é o que se vê. Tenho ainda outra novidade para lhes dar, disse Lydia, sentado-se todas à volta da mesa. Que acham? Trata-se de uma novidade formidável e importantíssima, e é sobre uma pessoa de que todas gostamos muito. Jane e Elizabeth olharam uma para a outra e o criado foi informado de que se podia ir embora. Lydia pôs-se a rir e disse, é mesmo característica vossa essa formalidade e discrição. Acham que o criado não deve me ouvir, como se ele se importasse. Estou certa de que ele terá ouvido coisas muito piores do que a que eu tenho para dizer. Mas ele é tão medonho. Alegra-me que se tenha ido embora. Nunca vi um queixo tão comprido na minha vida. Bem, passemos agora à novidade, é acerca do nosso querido Wickham, bom demais para o criado, não é? Não há perigo de Wickham se casar com Mary King? Ela foi morar com um tio dela, para Liverpool, definitivamente. Wickham está salvo. E Mary King está salva, acrescentou Elizabeth, salva de um casamento peculiarmente imprudente. Ela é uma tola em partir, se gosta dele, mas espero que não haja uma paixão muito forte em ambos os lados, disse Jane. De que não há do lado dele, estou eu certa. Aposto em como ele nunca se importou com ela. Quem se interessaria por uma insignificante daquelas? E, para mais, cheia de sardas. Elizabeth pensou, com certa amargura, que, embora ela fosse incapaz de se exprimir com tanta grossaria, aqueles sentimentos não eram menos brutais que os que anteriormente ela mesma abrigara no seu coração, e considerara liberais. Após todas terem comido, as mais velhas pagaram a despesa e as meninas pediram a carruagem, instaladas todas as malas, caixas e embrulhos, além das aquisições de Kitty e Lydia, todas subiram e tomaram os respectivos lugares. Que aconchegadas que vamos, exclamou Lydia. Estou contente por ter comprado aquele chapéu, pois de qualquer modo terei mais uma caixa bem jeitosa. Bom. Ponhamo-nos à vontade e toca conversar e rir até chegarmos a casa. Em primeiro lugar, contem-nos vocês o que se passou convosco desde que daqui partiram. Conheceram rapazes simpáticos? Divertiram-se? Tive esperanças de que uma de vocês regressasse com promessas de um casamento. Jane, se não toma providências, em breve será uma velha solteirona. Ela tem quase 23 anos. Sentiria uma vergonha imensa se não conseguisse casar-me antes disso. A tia Philip só pensa em vê-las casadas. Ela acha que Lizzie deveria ter aceito o Sr. Collins, mas ele deve ser um terrível sem-saborão. Meu Deus! Que graça eu acharia casar-me primeiro que todas vós! Acompanhá-las e a todos os bailes. Ana! Divertimo-nos tanto no outro dia em casa do Coronel Forster. Kitty e eu tínhamos lá ido passar o dia, e a Sra. Forster, que, entre parênteses, se tornou uma amiga inseparável, prometeu organizar uma pequena festa para essa noite. Convidou as duas a Hinton, mas, como a Riette estava adoentada, Pen teve de ir sozinha. Sabem o que fizemos? Vestimos o Chamberlain com roupas de mulher. Foi engraçadíssimo, e...